34, chame Recife 12685. Recife 12685, azul, 4234, obrigado, bom dia. Boa. Boa. Salvador, Vassalheiro 2223, pronto para ataque, 74 a bordo, 6 horas e 10, alterna, Salvador. Vassalheiro 2223, táxi autorizado, via Patione, Índia, ponto de espera torre, 18.95, ajuste 10, 14. Vem 14, ele táxi, Patione, ponto de espera 10, torre 18.95, Vassalheiro 2223. Serra Lima, pronto? Pronto. Autorizado decolagem em pista, onda 7, vento 2, 80 graus, 02 nós. Salvador, o azul 4234, retornando? Chega. Seria outra frequência, por gentileza, 2845, não responde. Ok. A frequência primária foi 12685. A secundária, 12545. Ah, ok, é 12545. Obrigado, bom dia. Controle, gol 1649. Gol no 1649, caso necessite, o senhor pode efetuar os desvios. E após, voar direto para Porto Seguro. Prossiga. Exatamente isso. Então, após os desvios, Porto Seguro. Estou fazendo desvio esquerda. Obrigado. Solo Salvador, Alfa Yankee Golf, solicita ingresso, parte principal, até a posição 01. Alfa Yankee Golf autorizado, chama a terra. Alfa Yankee Golf, chamar a terra. Lima Alfa Charlie 0127, chame o controle em 119 decimal 35. Gente, controle 1935, deu certo. Solo Salvador, bom dia, parceiro 2223, ponto espera da 10, pronto. Passareiro 2223, bom dia. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e manter no zero, 2223. Pelo Serra Lima, cruza a linha do litoral, voa sobre a água, 1000 pés agora. Tu tem condições de voar direto para Tuberá? Afirmativo. Autorizado prosseguir, subindo sem restrições. Ciente, direto Tuberá, subindo para uma centena sem restrições, que serve. Pelo Serra Lima, você já tem o estimado de pouso em Tuberá? Só um minuto. Uno sete para o que o Serra Lima é estimado. Uno sete. Uno sete. Anotei, câmbio. Controle Salvador, bom dia, gol 2199, informação Juliette. O 2199 Salvador, desça para 8000, ajuste no 014, voa e tape. Esse solicitar P8-1004, vai realizar pequena sua esquerda, já na formação ali sobre Mari, pois vai estar pegou 219. Positivo. Pulo 649, chame Recife 251. 251, bom dia. Tô. Passaria do 2223, decolada 56, chama o controle em 119, decimal 35, bom voo. 935, bom dia, bom trabalho, 2226. Controle Salvador, bom dia, passaria do 2223. 2223 é o controle, contato radar. Prossiga como autorizado. Ciente, 2223. Salvador, Alfa, Golfo, finalizando o reboque na posição 01, grata, bom dia. Gente, bom dia. Período 2223, direto, elevo. Direto, elevo, muito grato, senhor, 2223. Juliette Solo Zulu, continue descendo até 1500, ou seja, desça para 1500. Voo 2199, por quantas milhas de desvio? Ok, 10 milhas mantendo a proa, descendo para 5 mil pés. Controle ao passarelo 2223. Prossiga. Você tem habilidade de voar na proa de conquista para evitar uma formação que está em cima de alerta? Mantém ainda o rumo, pois se curvar à esquerda vai completar com a aeronave da Gol. Seu Matheus, autoriza a gente o desvio à esquerda? Aqui o 2223. Detonação, esquerda proa 230. 30. Positivo. Gol 2199 já tem condições de curvar à direita? Afirmo, já tem condições, 2199. Positivo, Duna, desça para 3000. Desça, Duna, Gol 1299. Controle, autorizo que o terra Lima desviar à direita 20 graus para o livro da formação. Aguarde 30 segundos e após iniciar, pois eu tenho tráfego à direita em descida. Isso, aguarde 30 segundos após iniciar. Iniciar. 2199 passa 9000. 9000, 2199. Ok, aqui do Serra Lima, tráfego à direita informado, está passando 9000 e descido, está autorizado o desvio. Sim, está autorizado o desvio, tem o tráfego de descida. Muito bom. Gostaria do 2223, você vai voar no máximo 9 milhas nessa proa e após voar direto conquista, ou voará direto conquista? 9 milhas na proa após direto conquista, 2223. O cliente está autorizado a ingressar no corredor Interlagos. O 2199 desça para 2000 pés. Está autorizado a aproximação ILS. Está agora 20 milhas para a Duna. Cliente, 2000 pés autorizado ILS, gol 2199. Passaria do 2223, direto conquista. Direto conquista, 2223. Sete proposto e aceito 1105, desça em condições visuais, torne passando 5.000. Ajuste no 0 no 4. Torna passando 5.000 no 5.000. Prossiga no corredor e aguarde. Salvador, Salvador, passarelo 2223. Chega. Você fala de direita 275 para estar com a mais perto. Positivo, livre. Livre, 22. Filhete Sulu Zulu, prosseguindo para a rotatória, chame a torre 11895 e solicite instruções para o povo. Passamos Juliette Zulu Zulu Zulu Zulu, forte chiado na frequência, ajuste no 0 1 4, cheque rádio. Juliette Zulu Zulu, ajuste no 0 1 4, só começando agora. Gente, clareza 4 com chiado ainda no fundo, reporte a final de 3 milhas da pista no 7, Juliette Zulu Zulu. Gol 2199, Passadona. Estabilizou no ILE? Estabilizado, 2199. Quente, checa o trem, chame torre, 1895. 1189, gol 2199, obrigado, bom dia. 1895, reitero, 1895, boa. 7195, 2199, obrigado. Boa. Nível 190, via Golf 677 até Recife, após direto. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde. 1935 controle, 5126, transponde. Decola da 10, curva esquerda, saída Conde. 1935 controle, 5126, transponde, 2796. Confirmando o nível 190, 2796. 190, nível 2796. 190, confere, faz 3 chamas próprias, 2796. Vamos lá. Informa o tráfego na final de 1,5 milhas da cabeceira no zero. Mantenha a aproximação da 17, aguardando autorização para pouso. Sete, Lexa 2 Zulu, muito bem próximo da 17, solicitando o novo 360. Repita a mensagem. Lexa 2 Zulu, solicitou o novo 360, proximidade da 17. Gente, efetue o novo 360, reporte reingressando no 17 Zulu. Papatango, Juliette, Zulu, Zulu, vento calmo, pouso autorizado, pista na 7. Voo 2199, no solo 113, primeira face na direita, taxi Fox Trot, chame solo em 121, decimal 9. Quebrada Fox Trot, 219, voo 2199, grave. Sol Salvador, bom dia, voo 2199, está livrando na Fox Trot. Bom dia, 2199, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, vou deixar na nave. Frente o Zulu, repito o vento 230 graus, 04 nós. Do far south. Tango Juliette, Zulu Zulu, no solo 14, confirme o local de estacionamento. Tira 6312 é o controle, desça para 6000, o ajuste 10014, acione identificação. E informe quando tiver condições de voar direto do ano. 10014, Cine linha 312, desvio à esquerda para 040, 40 milhas para evitar formações. Para 040, no desvio autorizado. Passamos Juliette, o Zulu Zulu, confirmando apoio de viatura, o POB. São Salvador, bom dia, o AVSA cargo 8487, no PAT 3, posição 5 para autorização, está assistindo a Juliette. Chamando a AVSA cargo 847. Confirma? Confirma quem chamou foi o ápice, cara, 847. Afirmo. Confirma a horário do plano de destino, ó. Ah, tá bem adiantado aí, ó. O Calço Fora é 11h50 e o Recife de destino. 11h50, gente, não posso falar aqui no sistema, mas tem escuta aguardando o ápice, 847. Escuta. O seu número 312, tráfego posição de 11 horas. 13 milhas, rumo sudoeste, aeronave da Passaredo, passando 140 subindo. Centro do trânsito, Bom dia, frequência livre, já foi coordenada a viatura. O senhor 6312, tráfego informado, superado. Pronto, estiver em questionamento. Faz 3 e chama táxi, 2796. Chama lá. Descending until 3,000 feet. Over. Doutor Salvador, passarei 2, 2, 2, 3. Siga. Você quer confirmar o 160? Gente, chame Recife agora, frequência 1288 e efetue a solicitação. Boa viagem, 2223. 288, obrigado, bom trabalho. Ataque 3050 de autonomia, Altair na Maceió, POB 40. 2796, ataque autorizado via PAT 3, PAT 1 Índia. Ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, ajuste 10, 14. Bate 3, bate 1, no ponto de espera 1895 na 04, copiado no 2709. Luna 2209, descendente 3102. Informação em curso Juliette para Campinas 340, pronto 4. 4299 autorizado para Campinas, nível 340, via Upper Zulu 10, por base, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod, Upper Zulu 30, até em Tite. Colagem da pistão no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 119, decimal 35, controle, 5136, transponder. Yes, flying direct to Luna. Distance now is 1.3 miles and clear the ILS approach. Azul 2796, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão da 0, vento 240 graus, 049. E decolou 0, Azul 2796. 7. Roger, standing by to change your head. Initially, maintain the tuner. Over. Roger. Azul 2796, decolar 223, chame o controle em 119, decimal 35. Regiano 095, informação em curso agora, quilo. Quatro. Não tá, estamos na 1105. Gol no 095 para Confins, via Azul 21. Uniforme, tango, Golf India Romeo UTG. Apesulo 2-1 novamente, nível 360 autorizado. Colagem da pista no zero, primeira curva à direita, saída arbó, elefa. 119 decimal 35, controle, aciona 5134. Felizado, Salvador, nível 360, apesulo 2-1, cola na pista 1-0, curva à direita, saída arbó, transmissão elefa. 935 e 5134 é o transponder do 1095. Correto, no portão 5, chame pronto, no 095. Portão. Salvador, 3304. 1 mile, 3304. Roger 10-3304, QNH 10-14, maintain your approach, expect landing clearance. Now 3304 on the ground at 28, leave the runway, turn right, taxi Foxtrot and call ground 121 decimal 9. 6312 interceptou o localizador? Firme, estabilizando o localizador, 6312. Gente, cheque o trem chamamento aí, 1895. Boa noite, 95, vai checar o trem, obrigado. Boa. Oi, Oxenet 6312, pistão 10. Oxenet 6312, ajuste 10 no 4, vento 190 graus, 04, nós, check trem, pouso autorizado, pistão 0. Vai checar trem, autorizado, pouso, pistão 0, Oxenet 6312. Helicóptero Hotel Juliette Serra, é o controle de Salvador, acione o código 5111, retorna para Salvador em voo visual, ajuste no 014, aguarde transferência de comunicações. Mantém na posição, no 014. Baixada aí, checada, Juliette 6312. Gente, pouso autorizado, 6312. Autorizado o pouso, pista 10, Oxenet 6312. Ban 3859 na vertical de Alagoinhas, reautorizado para 4.000 pés, sem restrições. 4.000 sem restrições, da 3859. NR 6312, no solo de 32, libera a próxima direita. Pet foi Foxtrot, chame só a linha 121 decimal 9. Foxtrot, cruzando 9, NR 6312. Taxi V Alfa, reportante da GDS. Alfa, da GDS, elemento 312. Positivo, desça para 500 pés. 500 pés. Salvador, Alça Cargo 8487 para 4. 8487 para Recife, faz 1150, mas tem escuta aguardando, ainda não possui o plano do sistema. Escuta. Helicóptero hotel Juliette Serra, chame a torre, 11895 para instruções. 11895, grato. Salvador, Papa Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, Salvador. Tráfego pela direita, pistão 7, reporte girando, vento 230 graus com 039, Hotel Juliette Serra. Autorizado para tráfego pela direita, fazendo na base. Júlio. Confirmação para César Borne? 91. 91, ciente. 1095, mantém a posição aguardando. Repete. 95. Fechando a 6312, ingresso Juliette, portão 3. Juliette 03, fechando a 6312. 1095, vai dar passagem ao arco da Avianca. Vai seguir a retaguarda do mesmo via Patiuni, Índia, até o ponto de espera da 10. quando no ponto de espera, chame a torre 118.95, ajuste no 014. São 3859, está passando bonde, altitude 5.800, em descida sem restrições até 2.000 pés, autorizado aproximação em LS. Ok, sem restrições até 2.000, autorizado em LS. Hotel Juliano Serra para a base da 17. Alfa Romeo Hotel Juliette Serra, autorizado base pela direita, pista no 7. Reporte final. Reporte no final. Corre o gol 095, pode estar no 0, pronto. Gol no 095, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 220 graus, 05 nós. Autorizado e decolar, pista no 0, gol no 095. Azul 4299. Prossiga. Ponte no livre, chama táxi, azul 4299. Hotel Juliette Serra, autorizado, pouso pistão no 7, vento 230 graus, 04 nós. 230-04. Uno 095, decolado de 39, chame controle em Uno, 19 decimal 35. 19-35, 995, muito obrigado. Arrumou até o Juliette Serra, considere uma solo de quase zero. Libere a direita, taxiway Oscar e chame solo e correção ao estacionar frequência livre. Salvador 119.35, transponda 5150. 2590, solicita desvio à esquerda, proa 020 e após a proa dona. Portanto, está estabelecido. Ah, 26 milhas para a Mari, desvio autorizado, Informe quando tiver condições de descida e condições de voar direto do... Se reportará, azul 2590. Controle Salvador, voo 9095. Voo 9095 é o controle, contato radar, passou 2500 pés, voei direto do Elefa. Direto do Elefa, 9095. Entrei em contato com a sala S de Salvador, a mesma informou que tinha uma discrepância na rota do senhor com o centro Recife, que já está sendo coordenado já a rota. Descida para 5000, azul 2590. Na final está 3859. Estou 3859, em aproximação, cheque o trem, chame torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Para o táxi azul 4299, 4 horas e 40, 96 a bordo, Alcântara Ribeirão Preto. Azul 4299, autorizado o táxi à direita via Índia até o ponto de paredão 10. Quando lá chama a torre 1895, ajuste no 014. Direita Índia, ponto de paredão 10, 1895 e 14, azul 4299, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, está 3859, estabilizado em LS, baixar travado. Está 3859, bom dia, ajuste no 014, vento 2, 10 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Vive pouso no 0, 3859. Azul 2590 já tem condições de voar, né? Positivo, autorizado. Autorizado. O gol 9095, um pequeno desvio à direita, proa 290 por 10 milhas. Autorizado, gol 9095. Obrigado. Azul 4299, visual com irmãos de Natan, curta final para pouso, pistão 0. Firma aqui, 4290. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pistão no 0, azul 4299. Sim, após a passagem, alinhe e mantém 4299. Bandeira 3859, no solo 45, Limeira, próxima direita, taxiway Foxtrot. Chame solo em 121, decimal 9. Fox 1219, bom dia. Azul 2590, agora solicitamos de fios à direita da rota. A pro é 070 por 15 minutos. Positivo, livre. Obrigado. Voo 1095, chame Recife. A frequência é 1288, cono 095. 1288, Recife 095, obrigado. Chame a 3-1-2, bom dia, Kilo confere, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Decola na 1-0 com curva à esquerda, perfil de saída Pucajamo-Caju. Aciona 5166, controle 1-1-9-35. Prega 3-1-2, autorizado Recife, conforme rota 3-1-9-7, nível 350, decolagem a pista 1-0, curva à esquerda, saída Pucajamo-Caju. Correto, 6312, reporta pronto para o estacionamento. Correto, 6312. Só o levado 7487. Prossiga. Aqui tem alguma novidade para nós, hein? Ainda não, vou entrar em contato novamente com a sala IES. Ok, que mais dois minutos aqui já daria atraso no voo. Ok, não sei se foi, obrigado. Nada. Da 2000, informará com o retornado 2599. Azul 4299, está passando agora a altitude de 2000 pés. Ao iniciar a curva, pare no rumo de Leda. Câmbio. Ei, Leda 4299. Aguarda, está 3179. Desça para 5 mil pés com 1094, desvisa a critério, informe quando tiver condições de voador. Positivo. É 6312, não escuta? É 6312.